acontece? O que se sucede? Desmascarar alguém sem máscara. A máscara caiu, então a face vai se revelar. A não ser que a própria face seja a máscara. Até que peguei mais um, querem o número um. Só que pegaram mais um. Qualquer que seja, então que assim seja. Quem não viu não crê, então observe e veja. Retrato falado chama vítima. Cara ou crachá, é ou não é pra legítima. Mestres dos disfarces causam uma alusão pra ludibriar. Na sua mente é uma coisa, mas é outra no olhar. Menino bom disciplinado leva multa. A cara é parecida com a do outro e não oculta. Sigilosa linha usar a ponga na escuta. Quando foram meu rapaz era de boa conduta. Esquizofrênicos bipolares são várias faces. Deus que mete o louco e já saca dos disfarces. A oposição, o boicote, o impasse gerado por ideias no fruto de um multiface. Você viu o homem sem face? Eu não conheço, nunca vi a cara dele. Tem um aspecto secreto. Sei lá, são mais de mil faces. Pacata demais, quando não pacato, pacato é você quem faz. Iniciativas que libertam no semblante um outro homem, no caráter um outro ser. Mente fértil, evoluída para exercer. O desapareceu, sumiu, mas na prática molda outra face com uma cirurgia plástica. O homem sem face, vai, solta o preso. Já é tanta face, até o espelho ficou surpreso. Vixe, tira a máscara, põe a máscara, fechou o lacro. De tanto trocar de máscara, virou monstro. É quando o bisturi esquenta a ponta da navalha. Cicatrizes, a lâmina falha. Trocou a foto do RG, causou tumulto. Imagem semelhança do homem levaram susto. Quando perguntado ao mesmo, isto não tem lógica. A prática, o feito, falsidade demológica. Ei, quem vê cara, não vê coração. Situação faz o momento a situação. A xerox é igual a fotocópia. Em todo lugar se multiplica e tem um sósia. Sósia. Você viu o homem sem face? Eu não conheço, nunca vi a cara dele. Tem um aspecto secreto. Sei lá, são mais de mil faces. Você viu o homem sem face? Eu não conheço, nunca vi a cara dele. Tem um aspecto secreto. Sei lá, são mais de mil faces. Fantástico mundo popular, super incrível, com seus homens e suas caras, invisível. São várias caras brancas, são várias caras pretas, para distingui-las muita treta. Cara de um fuzindo o outro, um fuzindo o outro, é cara de um. São várias caras brancas, são várias caras pretas, para distingui-las muita treta. Cara de um fuzindo o outro, um fuzindo o outro, é cara de um. Um cara de um, caiu a máscara de um. A máscara de um. Um cara de um, caiu a máscara de um. A máscara de um.